deixar que os fatos sejam fatos naturalmente, sem que sejam forjados para acontecer. Deixar que os olhos vejam os pequenos detalhes lentamente. Deixar que as coisas que lhes circundam estejam sempre inertes, como móveis inofensivos, para lhe servir quando for preciso e nunca lhe causar danos, sejam eles morais, físicos ou psicológicos. Gente no sufoco, gente vivendo de pouco, gente assim eu fico louco, pensando e gritando ao vento, que seria desse mundo se um dia eu não falasse, penso muito, falo pouco e desse jeito eu represento a nossa classe de estudantes formados, sem a presença do estrelato, meninos do bem que sabem muito bem do verdadeiro mundo, esse que gera o medo, ainda por cima aponto o dedo e manipulo o pensamento profundo, por isso busquem o remédio, não só a vacina, então criando uma mente que se domine e a esperança hoje procura um herói, não a nós que navegamos até quantos nós, pra encontrar um paraíso que só cabe a nós e não destrói, penso que a vida é por milênio nesses anos deste plano e eu duvido que aceite algum convênio, se bem que ainda te empresto o meu plano pra enxugar o pranto de universo em que não canto pela ambição, ganância, orgulho sem temperança, amizade sem confiança, e assim eu peso na balança o diamante lapidado e vivo com a segurança num futuro iluminado. Flama 2015, arte como alimento, destino rimas, pois com ela o clima já se transmuta, independente da pergunta, as respostas já se dizimam, lembranças se desestimam e amigos que se estima, ou olhares que nem consulta com tudo já te subestimam. Traço meu caminho pelo toque dos meus pés, o mundo em desalinho e eu continuo ao invés, resisto a espinhos, dias e fortes marés, os mandamentos que hoje sigo já se ultrapassam de 10. Vou além dos limites e as fronteiras do querer, respeitando a ligeira brisa do entardecer, me fazendo crer que pra poder viver, absorver a energia que irradia, magia do saber, se consiste em rebater e certas horas remeter, resistir a Babilônia que tenta te apodrecer. Eu vejo a chuva caindo, encharcando tijolos, eu vejo faces cansadas descansando em vários polos, milhares de raças, pessoas de diferentes polos, a energia que contagia skatistas em manobra solo. Então decolo, não vou me fazer ilhada, aproveitando a liberdade igual gratuito.